vai me perdoando. Esse meu jeito estranho, sei que fez você sofrer. Tudo era mentira e você quis pagar pra ver. Sei que é a hora, hora de dizer adeus. Mas vai me perdoando, esquece aqueles planos, tudo que eu lhe prometi. Sei que é difícil encarar que seja o fim. Mas vai me perdoando, enfim. Vai perdoando alguém que sempre só quis o teu bem. E vai lembrando que o ser humano erra também. Nunca mais chore por amor. Perdoa, por favor, entenda. Vai perdoando que o destino te trará alguém. E com os anos você vai se esquecer, meu bem. Nunca mais chore por amor. Perdoando, esse meu jeito estranho, sei que fez você sofrer. Tudo era mentira e você quis pagar pra ver. Sei que é a hora, hora de dizer adeus. Mas vai me perdoando, esquece aqueles planos, tudo que eu lhe prometi. Sei que é difícil encarar que seja o fim. Mas vai me perdoando, enfim. Me perdoando.